Olá vocês, estamos começando mais um MafiaCast. Eu sou a Nanda. Sou a Izzy. Eu sou o Rudá. Eu sou a Thaís. Eu sou o Nando. A gente foi de primeira dessa vez, ficou sem graça. Isso aí comunicável. Lógico, depois da maldição que foi a noite inteira, tem que começar de primeira, né? Vamos começar com avisos. Fale. Tem um da Copa. Tempos. Vai. A Júlia tá com o PT, mas ela não pôde vir hoje, porque ela tinha um compromisso. Ela foi. Onde ela foi mesmo? Sei lá. O pai dela arrastou ela de casa, ficou assim. É. Foi a mãe dela que foi de casa. Ela não está aqui. A Ana Ju não consegue nos ouvir, então. Não. Pode ser que ela brote aqui do nada, se ela conseguir fazer um milagre ali. Foi exatamente. Então não se assuste. Vamos aguardar. Foi acender uma vela pra ver se funciona. Vela o Rudá vai pegar a vela pra ela. Não tem vela aqui em casa. Não tem. De vela que tem. A vela aqui entre a gente é uma coisa só. Velas não. Então. Nossa caixa de recados tá meio vazia. Mas. Esperamos mais recados na próxima vez. É, tem um recado da Mar. Ela pediu pra gente falar das páginas. Dos começos de página tensos da Izzy. Que são realmente tensos. É um dom. Até que era, Mar. E bem frequente. Pera aí, não pode falar, depois eu falo. Você tem que explicar. É. Eu tenho que explicar. Poxa. Sem querer, cara. Tipo, quando eu falo alguma coisa muito tensa, realmente muito tensa, eu solto a bizarrice do dia, vai esse negócio. Mas é sempre assim. É, macumba. Pesado. Página. Nasceu comigo. A pessoa abre a página e você, aí vê um negócio tipo. Ai, sei lá. Nem preciso olhar na assinatura pra saber quem é a Pony. Nem preciso. Como a gente falou no episódio passado, os fóruns da máfia abrem e fecham com muita facilidade, né? Pois. E esses últimos dias foram. Não sei quantos dias foram, enfim. Um fórum abriu e um fórum fechou. Que é um grande avanço, né? É. Que geralmente são 15 abrem, 20 fecham, enfim. E por aí vai. Não é Nando. Não sei de nada. Não, o maior responsável por abrir e fechar fóruns é ele. Adoro abrir e fechar. Fica louco. Não é culpa minha, eles que não jogam. Não. A gente joga. Mas você fica com essas ideias mirabolantes. A gente só demorou a postar. É um mês entre cada forte, né? Tudo bem, continue. Enfim, o fórum que abriu foi o Vogue, do Rudá. Eu? Aê! Dá um geralzão aí. Dá um geral. Fala aí, nega! Resume o estado do fórum, criatura. Joga, vai. Ele não sabe a história do Vogue é o seguinte. Ele é um fora de cidade de pessoas que querem ser famosas. Só que o diferencial dele é que ele é só de aspirantes. Então, eu quis fazer isso pro pessoal começar do zero. Começar ninguém do começo? Não... Leonardo, eu redundante. Eu não falei isso. Falei, mas ia falar. Calma. Vai, fala, meu bem. Do zero e durante as postagens, as ações, eles vão ficar mais famosos a cada festa, a cada postagem, a cada RP. A cada saída bêbado de festa, né? E, ou também isso, eles podem diminuir também a fama por causa de escândalo, essas coisas. E uma coisa que eu fiz meio Britney. Uma coisa que eu fiz também foi botar vagas pra não ficar. Fóruns desses gêneros costumam lotar. Então, pra não ficar aquela jantarada toda, eu botei um limite de vagas, assim, todo mundo conhece todo mundo, assim, todo mundo pode postar com todo mundo, etc. Isso aí. Isso. É tudo uma grande suruba. E uma coisa super legal é que a pista não é gigante. Não. Gente, odeio ficha gigante, cara. Na verdade, eu odeio ficha em si, mas quando a ficha é gigante, às vezes, brincadeira, às vezes você nem entra no fórum por causa da ficha. É verdade. Você continua sua campanha de fichas menores. Uma coisa, não façam isso, pelo amor de Deus. Se você vai fazer uma ficha, você gigante. Tá vendo o photoplayer, não? Pra que você vai pedir uma porcaria numa descrição física? Você tá vendo o troço. Meu Deus, pra quê? Adoro a revolta. Mas existe um motivo. Fico revoltado. Existe um motivo pra pedir a descrição física. Não tem. Tanto é que eu pedi no X-Gen, primeira. Não, uma coisa é você chegar e pedir, tipo, se ele tem algum traço, alguma coisa extra, tipo, uma cicatriz, alguma coisa assim. Mas você pedir altura, peso, tipo, sangue. Porra! Isso é desnecessário mesmo. Pra quê? O Rodar rindo, ele não for. Vale. O fórum que fechou foi o X-Gen. Que eu não entendi até agora. Eu me brochei com aquela trama. Né, aquela trama não tava dando. Tudo. Eu vou comprar pílulas azuis para o Nando. Por favor. Não. Ele tem brochado muito recentemente. O problema da X-Gen é que ele foi um fórum. O problema da X-Gen é que foi um fórum feito pra muita gente, muitos personagens, e acabou que ficaram só 10. Então não tinha como manter aquela trama, mano. Então eu acabei dando jeito de manter, mas não deu. Eu acabei fechando, por isso. É porque você também tá sozinho. Tinha 20 cantos. É. Que droga. Tinha 20 cantos e acabou ficando com 10. Então nem empolgava muito. Mas é porque a gente tem um bando de personagens no CBA. E quando abre os outros, a gente só pode pegar um, que senão todo mundo se ferra. É. Não, mas não foi. Mas mesmo assim. Exatamente também porque eu tinha CBA, então não tinha como me concentrar em dois. Eu nem acabei. Quantos personagens eu tenho? Eu tenho menos. Sei que eu tenho 13 só no CBA. 13 no CBA. 13 que 6 estão. No Garibaldi. Eu tinha a mesma quantidade de pessoas da Thaís. Eu tenho medo. Oi, olha, tá, né? Mais tá agora. Gente, tem mais pessoas que essa aí. Eu também tenho. Também tenho. Ó, estou numa fase... Light. Nada, é uma fase depressiva. Por isso que um milagre, Thaís. Adoro. Quando eu melhorar... Quando eu melhorar emocionalmente... Ferrou. Ferrou. Ferrou. Ela vai emburacar nos pessoas. Adoro. Vai se jogar. Beleza, vamos agora. Não, posso falar? Principal. Fale. Fale. Vamos pro principal, que é o CBA 4. Yeah. Abriu o quê? Sei que não vai abrir. Fala. Quanto tempo abriu? O nome tem que falar, CBA4. CBA4. Tem que começar. Fazer um resumo da história, né? É. É. Ai, meu Lá vem. Então, CBA começou com fórum, não tinha muitas pretensões, a gente era um daqueles fóruns bem modinho, que era pra durar uma semana, que a gente vê, mas acabou que a coisa empolgou, o pessoal se interessou e a gente tá aqui até 2 meses e alguns... Não, 2 anos e alguns meses. Primeira season não tinha muita história não. Era basicamente um assassino que tinha se revoltado contra um bando dos alunos, porque ele achava que eles eram riquinhos e por isso podiam fazer o que quisessem e ele tinha que provar que não era isso. Agora pergunta o nome do assassino. É um Spirit. Personagem. Não, primeiro nome. Não. Mas vem. Não, esses detalhes não se conversa. Mega Fani é uma coisa linda. Né? Né? Enfim. Continue. E esse assassino escolheu 7 pecados e ele ia matar uma pessoa relacionada a cada pecado. Uhum. Então ele matou Luxúria, Inveja, Ira. E no final descobriram que era um dos pecados que era o assassino. Nossa! Não. Ele começou leve, ele começou matando pouco. Só 7. 7 e um condicionado, porque teve gente que morreu em dupla. Tradicionais. Teve gente que morreu na piscina e coisa assim. Aí na Season 2 era pra ser uma continuação. Que era depois que as pessoas encontravam um diário do assassino número 1 e começavam a matar com base nisso. Mas não foi bem assim. Uh-huh. É, nós passamos a trama que entrou a Sociedade Secreta. A FHS. E ela tinha como função coordenar as escolas. Só que eles tinham uma maneira muito estranha de coordenar as escolas, né? Eles matavam os alunos que não se comportavam. Pra dar junto aos outros. Super Nani! Só que na Season 2. Desconcentrei, desculpa. Exato. Melhor do que o ministro da educação. Aqui, na Season 2, um assassino ficou fora de controle, o Rei Negro, que é do F, e começou a matar sem propósito. Uh-huh. E eles tiveram que se meter, e teve uma prisão, a escola acabou sendo demolida, e morreu um monte de gente. Que coisa, né? É. Sempre morre morte pra lá, morte pra cá. Teve gente sendo morta dentro de um confessionário da igreja. A confessionária é clássico. Uhum. Foi também meio Marquês de Sade. Enfim. Aí a Season 3 era exatamente as consequências da 2. Que nós descobrimos que o assassino da Season 1, o Sturid, tinha como função acabar com a FHS. Uhum. E o que aconteceu? Ele recrutou o escritor, né? Conhecido de alguns de vocês. Tinha uma história muito complicada por trás, porque o escritor começou a matar porque um amigo dele foi assassinado pelo próprio Sturit. Uhum. Só que o Sturit convenceu ele a. Amigo dele. Agora, eu acho engraçado que o Nando era os dois, né? É, exatamente. É. Autismo, moleia. Falta de opção mesmo. E o escritor começou a matar as pessoas e colocar a culpa na FHS. Só que com o tempo, quando ele descobriu que a pessoa morta não estava morta, ele ficou descontrolado. Toda minha culpa. Mas ele ficou meio descontrolado, aí ele começou a matar porque achava divertido. A louca. É aquela situação super amigável no Halloween, né? Ah, é, foi. é uma coisa muito clássica, a do Halloween. Chacina... A do Halloween foi a melhor. Também chacina acho. Pública. Eu tava vendo os dois, falei, Halloween é o que eu lembro, do TI e o do CBA foram os mais sangrentos. Foi tão bonitinho do CBA. Foi uma coisa meiga. Enfim. Até eu de falar durante Halloween, eu fico tensa. Mas quando a season 4, então. É, não, é, pessoal, ah, eu vou fazer uma festa com Halloween. Não, não, não, vou não. Vou ficar em casa. Ver um filminho, melhor não. Ah, mas prossiga. Enfim, a season 3 foi toda com base nas pessoas tentando, nas pessoas amando do escritor, como aconteceu naquela ação com o pessoal de Harry Potter, né? Tá mais adaptado. Eles tinham que encontrar os documentos que provavam que a HFHS era que tinha toda essa história de matar gente e tudo, né? Porque a HFHS, Deus do céu, assim. É? Nunca, sério? Calma aí, misturou tudo. HFHS, fala sociedade, tá bom. Ela tinha muitos planos. Ela causou até um blackout mundial, que era aquela trama de Flash Cover do fórum, não do filme, da série. Que era a sociedade que tinha essa ideia de dominação mundial e tal. E aí, eles conseguiram, tocaram no jornal e tudo. E pronto. Aí, na última ação, foi exatamente mostrando que eles tinham conseguido derrubar a sociedade e que eles estavam livres. Só que a season 4 começa com os filhos dos assassinos mostrando que não acabou. Cavaleiros só da que tem uma confusãozinha. Vocês vão... Fica no próximo capítulo. Sete, não são quatro. Só que são sete, não são quatro, né? E tem uma confusãozinha que ele acaba... Eles não são assassinos. Os filhos assassinos não são assassinos. Só que essa confusão que vocês ainda vão ver, porque não teve esse pé ainda. Tá tendo, vocês não... Só que não aconteceu ainda. Eles irritam os verdadeiros assassinos que vão começar a matar pra provar que a... sociedade não morreu. Ah, e não. É isso. Os pais? Mas os filhos. Eles irritam os próprios pais? Não, por exemplo, vai ter uma ação em que eles vão fazer uma coisa que vai mostrar pra universidade toda que aí que a sociedade ainda existe. A sociedade? É. Só que só que tem os verdadeiros assassinos, né? Nossos. Já estão todos instruídos. Sim, os verdadeiros assassinos vão ficar irritados com essa exposição toda e vão começar. Vão sair do armário, né? Não. Ui, ui, ui! Fernando! Então é isso. Vocês esperem que ainda vem muita morte, muita. Enfim, muita destruição por aí. Todo mundo vai se fuder. Não, e uma dica, se você for entrar no CBA, entra sabendo que você pode morrer, entendeu? Porque mas eu, não no CBA, olha, eu aí... nunca morri no CBA. Logo que eu entrei, eu já achei, falei, porra, vou morrer, sacanagem. Entra sabendo que você pode morrer em on e em off, se você irritar a administração. É verdade. Porque tem um motivo pro nome do Sturid ser Sturid. Ama. Mas hein? As pessoas entram no CBA, aí quando elas morrem, elas saem com raiva. Não, eu acho muito por isso que a gente tá entrando no CBA, você vai morrer. É por isso que a gente tem vários personagens. Porque aí se morrer, você tem um pra comprar. Também deixando uma coisa clara, porque, enfim, as pessoas acham que o CBA é uma grande panelinha, né? Que só tem gente que se conhece e tal. Não tenho medo de entrar no fórum. Nós não mordemos, só se pedir. Não, Fale com você. Não, a gente morre, mas a gente tá com as vacinas em dia. Pode exatamente. Tem isso também. Também tem um problema de ficar no chat, você pode se sentir meio excluído, mas não se preocupe. Grita que a gente se escuta. É, a gente inclui. Coloca, é por isso que a gente coloca a letra bem grande e escreve em lock, todo mundo te lê, pode ter certeza. Ou não. Use o caps lock. Use o caps lock que a gente percebe logo que você existe. É. Nem sempre. Nem sempre, enfim, se enfilar, se meta, entre algum EP, se chamar. Jogue um balde. Eu sou a pessoa mais social do mundo. Não consegui me entumar, qualquer um consegue. Então tá ótimo. Isso aí, isso aí. É, enfim, não se reprime. Ó, próximo. Venham para o CBA. Qualquer dúvida sobre a trama, eu tenho 10 personagens. Você pode me gritar cada dia. 10 não, tem mais. 10 tá arredondando. 10 tá arredondando. Estão arredondando? Dá pra arredondar, arredonda pra 20. Eu tô. Enfim, é isso. Próximo tópico. Achei a conta da assassina. Ah, tá. Agora a gente vai falar. É que tá não, velho. A gente vai falar do Garibaldi. Garibaldi. Não posso falar do Garibaldi. A gente falou do Garibaldi, mas a gente falou super rapidinho, porque era só uma recomendação. É. E agora a gente vai falar mais da nossa trama no Garibaldi. Vamos falar da trama do Garibaldi. Fazer um resumozinho da situação do Garibaldi primeiro, né? Porque tá tendo essa situação. Tá? Porque o Garibaldi... Porque o Garibaldi era pop e agora, saindo daquela fase, tá virando um cult, né? As pessoas estão debandando, as panelistas estão debandando. Então só os sobreviventes estão ficando. Se você quiser jogar no Jurei que ele ia falar um ser bem aceito, ter trampa. Não, aqui é porque é aquela parte em que as panelinhas se dissolvem e tudo vira um grande caldeirão. Caldeirão cheio de amor. Que bonitinho! Porque o pessoal não entende. É uma coisa tão meiga. Não sei porque as pessoas entram no fórum, passam uma semana e depois somem. Também, tô puta, me aconteceu um negócio, tô puta, não quero falar. Vou nem falar. Os machados entraram, passaram uma semana e depois sumiram. É. Mas eu não sou pra falar mal. Não, eu não vou falar não, porque na outra vez eu falei do Mishkan, causei discórdia, eu não vou falar mais não. É. Vou ficar quieto. Eu não tô falando mal do Garibaldi, tô falando do modo feio. Que entram, fazem trama e depois somem, deixando o resto do povo na mão. É verdade. Então, é verdade. Então, e só olha só. Não, eu quero deixar claro que eu não abandonei ninguém, tá, minha gente? Só que essa semana minha vida está tensa. Dois. Três. Quatro. Não, é isso. Sim, falar sobre a nossa trama, né? É. Nossa, não, porque eu tô organizando, mas ninguém se pronunciou. Eu já disse que eu vou participar. Você não sabia, mas... Eu não sei nem qual é a trama. Eu também não, mas agora que você falou, pai. Explique. Vou procurar se é a trama, porque... Enfim. A gente tá montando uma trama, porque no Garibaldi eu falei com as administração e ela disse que não tem nada previsto, alguma coisa grande ainda, né? Aham. Uh-huh. Para essa season. Então, nós organizamos as coisinhas, falei com as pessoas e eles estão se interessados. Basicamente, a trama gira em torno da Ambrosia, né? Que ela era aluna. Ela tinha um rolo com... Ela é das trevas, né? Das trevas. Ela reencarnou do Ti, veio direto pra cá, Garibaldi. Aham. E ela é de uma família de bruxos das trevas. E ela tinha o livro, que tinha a invocação de uma criatura ainda mais das trevas. E esse era livro... Lulu. Era, praticamente. Ou era o monstro de fumaça? era no name. Era no name é diva, cara. Um beijo pra Bar. Que faz o no name. Com muito amor e carinho. Diva. Ambrosia. Manda beijo pra Mar. Todo mundo manda um beijo pra Mar. Beijo pra Mar. Te quero. Pronto. Também, Letícia. É, um beijo pra ti. Sintam-se beijados. Continue. Quase todos vocês, porque tem gente que eu não gosto. Gente que merece um soco no estômago. Eu beijo todo mundo, mas as pessoas que eu não gosto são mortas. Arranco na parede. Esfrega a cara na coisa parede, chapéu. Né? Ah, mas continue. Sim, enfim. Não, Barosa tinha um livro, e esse livro acabou ainda parando nas mãos do Firo, que era o caso dela, só que ele rejeitou ela e roubou esse livro. E ele disse pra ela, antes de morrer, porque ele foi teve os dedos arrancados, o peito todo retalhado por ela. Leia o primeiro post dela na... Eu vi, eu li. Ele disse que tava com a Maresca, não, que é o homônimo da nossa Má. E a Má. A Maresca. E a Má. Maresca, com B. Só que esse livro tava dentro de uma... teve uma armadura protegida na sala dos papéis. E ele deixou dentro do livro um cadastro de papel, dizendo que quem encontrasse deveria tomar conta do livro, porque nasce uma criatura, que Ambrose queria fazer isso, muitas coisas vindas aconteceriam. E quem foi infeliz que achou o livro? Quem foi o maldito? Quem foi infeliz que achou essa porcaria desse livro? Foi o Alex, a Mari e o Lion. Naquela RP. Quem? O personagem do Jones, que traiu o movimento, não está aqui. Meu e da própria paz. Movimento. Procurem no terceiro andar, no quarto andar que tá. Enfim. Eles libertaram a criatura. E agora essa criatura está pelo castelo no corpo de outro aluno. Oh, que ótimo. É. Escolhe, e ele se alimenta de sangue. Ele não é um filho. Ele se alimenta... Não, é a Megan Fox, vai comer pessoas. Fala. Ele se alimenta de sangue e ele troca de sangue. Toda vez que ele morde alguém, ele dá o próprio sangue pra outra pessoa. E essa pessoa sofre uma mudança de personalidade. Fica louca. E ele fica... Se a pessoa é bonzinha, ela fica só má. Se a pessoa má, ela fica boa. E agora... E os professores, a função dos professores e ajudantes e afins é encontrar o ladrão e os alunos. Hã? Torga, gente. Vocês não ouviram minha piada? E a função dos alunos é não se deixar morder. Não, não entendi essa. Enfim, a função dos alunos é encontrar o livro que eles e não ser mordidos. É, e não ser mordido. Tá? Eu tenho que fazer uma invocação que tem pro cara. Procure não ser mordido no Garibaldi. Se o cara quiser te morder, não deixa. Mesmo que ele peça com carinho. E tem mais coisas pro futuro, mas aí a gente só no tempo mesmo. E tem muitas coisas que vão acontecer na próxima semana. Tem atentos. Fiquem de olho nos Vicenza. Eles são a maioria, a melhor parte do fórum. A escória. Então fiquem de olho aberto. Nós somos as pessoas que tem um M na assinatura. Ok. Eles são a única casa que não é. Enfim. E eu acho que é isso. Se você quiser fazer parte da trama, só mandar se joga. Que mais? Então tem o quê? Tem a... Tem o TKN agora, né? Que é isso? Que é isso aqui? Eu também não entendi nada. Ok. Eu não lembro. Eu tava procurando um chat onde a Ivy teria começado uma página com alguma coisa tensa. Aí ela pegou e achou isso. Cu com acento! Teve duplo sentido. É pra dar ênfase, foi ótimo. Pô, a Thais tá procurando esse tempo todo. É, eu tô procurando. Pra ver como ela é uma pessoa ocupada. Ok. Próximo. Agora a gente vai falar do CFN. Que era Tá, bah. Mas tá em todas, Manu está aqui, mas ela está entre nós. mas fale. Quem começa a falar? Que presente eles têm. Eu não sei do que se trata, TFN? É. Eu achei um começo... Ah, eu falo da Mar, eu tô aqui há mó tempão, terra de ninguém. Deu um jumento. Também já falou terra de ninguém. Precisa só tocar roça agora. Não, o Rudá tem que voltar pra escola, cara. Tá, eu na achei hora já. O começo já. De página tenso da Mar. Aprendeu comigo. Fala da português, Isadora. Ok, então. Quem fala aí? Do TFN? Falando. Do quem TFN? Tá nele? Falem, gente. Eu, todo mundo. Aí, Isadora... TFN é um fórum sobre contos de terror. Isso. Cada trama é um conto de terror diferente. Então, se você quer encontrar criaturas, espíritos, em uma sala trancada depois de já fez o jogo do copo, ou então, não sei, ver o seu avô retornar da tumba, pode se jogar lá, que você vai encontrar todo tipo de bizarrinho. Essa é clássica. Uma menina considerada morta. É. Ou se você quer encontrar uma menina morando no seu você está atrás de um cobertor e encontra um cadáver. É, exatamente. É. Se você está procurando um... Se você está procurando um cobertor e encontra um cadáver no seu sótão, se sinta bem-vindo. Resumindo. Pelo menos isso aconteceu com o Henrique. Se você gosta de história de terror, seja bem-vindo ao fórum. Se você não gosta também. Se você gosta de fazer parte do cara que eu... É. E tem o CE também, né? Mas aí ele é uma coisa muito mais fechada, eu não conto. Fala aí, pode falar. Calma, gente. Ah, o CE já é CSN? Não, tem falar sobre o TFN. Hã? Ah, finalmente do TFN. TFN não tem mais esquemas vagos, aparentemente. É, só se a Marfa colocar. Mas, aliás. Não, o negócio foi que ela falou... Não, mas olha só, ela falou que tipo, você pode registrar se ela, ela te enfia numa trama lá. Você manda MP pra ela, ela te enfia numa trama lá. Se você quer jogar... Se você tiver alguma ideia pra trama, você pode nos contactar e a gente fala com ela. Você registra que ela te enfia. Só mantenha esse ereto. Beleza. Que mais? Achei outro momento da Tem o Reese também. Ah, mas tá batendo. É, o Valdo fala isso também. É? Tô gostando disso não. Tá batendo. Batendo. Achei que aí já não. Fala que você é alguém. Não, não. Fórum pra show o quê? Basicamente. Já ia é o fórum sobre zumbis. Apocalipse. E, não né, de pensamento. Depois de uma tipo pensa, enfim. Né? Espera aí, que eu vou falar. Recomendação. Ok. Ele volta. Essa parte, por favor. Vai. Não. Ele voltou já. É depois de uma gripe estranha, bizarra, uma coisa meio zumbilante. Uma coisa meio zumbilante, né? Teve essa gripe bizarra. Uh-huh. E aí todas as pessoas estão virando zumbis. Todo mundo com... E a trama gira em torno de quatro tramas que estão tentando chegar a uma cidade onde não tem zumbis. Supostamente. E eu acho que é basicamente isso. Não, supostamente, não se sabe. Diz que não tem zumbi, né? Porque pra mim a gente vai chegar lá, vai estar tudo dominado. É. Ninguém sabe, né? Só jogando pra ver. Ah, do jeito que eu mando é atrás. Só digo uma coisa, Fran não vai sair dando tacada na cabeça de todo mundo. Não ligo se era família, amigo, se tá morto, se tá vivo. Eu tô na minha ficha tacada. Pior que o personagem da Thaís já tem. O personagem da Thaís já tá com uma zumbi, né? Do Jones. É. Tá viajando com uma. Então, ele tá só esperando ele tá só esperando ela dormir pra ele acertar. Só pra matar a paulada. Coisa linda. É, a família é uma coisa muito bonita. E, enfim. Aquele pai dele, então? A preferência nem tá descarada. Pai dele. Não, tipo, então, se tiver que salvar. Você fala pra ele, só pode salvar três pessoas, ele leva a mulher e a filha e deixa os outros dois. Ah, não, vai morrer sozinha, se fica com ele. Desculpa se ela parece a mãe. Não, vai olhar pro... A mãe tinha mó cara de biscate também, né? De Édipo e Ah, Rudá. Rudá? Rudá? Rudá foi brigar com as pessoas. Ah... Tá bom, não falo do Rudá. Tô aqui. Você tem que xingar o Jones. Eu não posso agora. Por quê? ok, tá. Ele está tímido. Fala. Qual é o passo? Ele não xinga na frente da mãe dele, que bonitinho. Eu xingo. Eu também não. Eu xingo mesmo. Eu xingo, ela também xinga, não tem problema. Rising Tower. Eu não sei o que falar de lá, não tô lá. Aliás, eu tô lá! Muito bom, hein? Muito bom. Eu quero estar. Mas eu posso que falar do raio. Eu tenho. Vale. Tem uma Lightfire Vaga que eu tô de olho muito A gente já falou de lá no outro, não falou? Não? É. Do Rising, não. Não? Não. Não. A gente comentou só. É. A gente falou o nome só. Então, Rising Power. Calma aí, deixa eu ver. Ai, Jesus. Peraí. Fale, Ruda José. Eu não vou falar porque eu não. Peraí. Apesar de eu estar lá. Além de eu ser muito relapsa, eu não entendo muito bem a trama. Então, vamos lá. Eu tava andando esses dias por aqui, eu daí no eu no vi Rizzi, mas e eu olhei. Eu olhei e falei, ai, que lindo. Aí eu... que lindo. Que sim. Eu não sei se ele ainda, a trama dele ainda tá... A trama dele, na verdade, agora, ela, pelo que eu entendi, não sei se ela... Tá na trama do episódio lá do Coisa. Ah, não vi o Coisa. Leia o resuminho que tem no board. É, eu vou jogar aqui. É baseado em Charm. É, isso aí todo mundo sabe, né? Vamos lá, então. O Rising Power, ele é um fórum baseado em Charm. Que dá muito tempo aí online. Então, é um fórum que a gente recomenda... Com vigor. Muito. Com vigor, eu lembro coisa assim. As administradoras de lá são super legais. Elas têm uma super paciência comigo. Beijo, Gil. Você tem uma super paciência comigo. É, beijo, super Gil. Se você não souber necas sobre Charmed, é só você ir lá perturbar Gil. Ou você ler lá. Elas têm um FAQ no fórum. Se vocês quiserem tirar dúvida e tudo mais, então não precisa ter medo. Ou então faça como eu, perturbe o Rudá no MSN, que ele sabe. Também. É, pode ser também. Que eu sei pra opção. Eu até joguei nele na primeira versão. Aham. Calma aí. Então. Não, porque, tipo, na verdade agora tá meio que girando em torno de. Eu acho que são 9 pessoas, eu não lembro se são 9 ou são. É um número assim, 9. É um músculo de 3. Mas eu acho que são 9. Você deve umas fosse 7, né? Múltiplo de 3. É. Deu agora. Rapaziada, agora em 3. Deixa eu dar uma Vou dar uma lida aqui no. Na trama pra dar uma resumida. Aí a gente fica calada, sei lá, brincadeira. Ele, se eu não me engano, o Rising Power, ele tá na, não sei se é a terceira versão ou a quarta versão. É a terceira. Terceira? É. Tá na a trama... É igual o Memento, ele nunca sabe qual é a versão que tá. A trama atual é o seguinte, não tem nenhum demônio do mal querendo expor a magia. Não tem nada disso. É simplesmente a mistura da magia com a vida pessoal da pessoa. É família, trabalho, problemas de convivência. O personagem vai ter que encontrar um equilíbrio entre essas coisas. ainda tem... Ah, eu li ontem. Que tem alguma coisa que eu esqueci o nome, que tá mexendo com o equilíbrio do... São três tríades... É isso, é que eu não posso falar. São três tríades que estão soltas pela cidade e que estão mexendo com o equilíbrio do bem e do mal. E tá afetando, tipo, tudo. Se o mundo se encontra pendendo para o lado do bem, todos serão bons. Problemas não existirão. E medidas drásticas serão tomadas para que não haja problemas. A mesma coisa se o universo estiver mais mal do que bom. E tem um jeito de resolver isso. Que é? Tá querendo demais, né, meu bem? Simplesmente sentando e conversando com essas três tríades que estão aí bagunçando o equilíbrio do bem e do mal. Porque Eu estou bagunçando. Se isso continuar assim. Isadora, posso? Pode, desculpa, mãe. Se essas tríades continuarem assim, desequilibrando tanto o bem e mal, o mundo uma hora vai acabar explodindo. Aí foge com tudo. E ninguém quer que eu volte foda, né? Eu acho. E pode acabar com tudo isso, então tem que falar com você. Não, é. Tem que dar um jeito de conversar com essas tríades que estão dando louco. Ai. Fora é bem legal. Ele tem. É só de canons. É. Mas são as tramas são bem. Na verdade, os canons lá são praticamente sugestão de personagem. Porque. Não, tipo, ele só tem as pessoas com quem ele interage. Estamos de volta com o Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não é bom falar dos projetos, porque, enfim, plágio é uma coisa muito triste. Me plagiaram de novo essa semana. Pois é. Eu tentei ajudar, mas cara de pau é uma coisa tensa. Pois é. E no caso, aquela cara não era de pau, né? Era de platina. É. Copiaram o personagem mais conhecido depois de... 1000 anos. Era de mármore aquela cara, né? Não, mármore ainda só é mais fácil. Copia ainda de rica, meu, que eu copiei. É. Mas tudo bem, a gente supera. Falaram com ele. Agora, se você me copiar, meu filho, você vai morrer. Você vai pedir pra ir pro inferno, pra enfiarem abacaxi no teu rabo, porque eu vou te perseguir. Nossa. Até agora você... vai te perseguir com uma vuvuzela. Uma? Ela diz... Você acha que eu vou pensar... você vai ver onde eu vou enfiar a vuvuzela. Não entendo o que leva uma pessoa a copiar a outra. Também não. Eu entendo. Não, mentira, eu entendo. Eu entendo, é uma falta de criatividade. É. Uma tristeza muito grande, porque... Alguém derrubou o talher aí. É verdade. Então. Bom, o que mais? Nós não vamos falar de projetos, porque estamos nessa vibe de medo de plástico. Do projeto do Iago, né? É, mas o Iago não tá aqui, então... Acho que ele podia falar. Capital foi cancelada, que triste. Quem foi cancelado? Foram a série. A série. Ah, tá. Ah, claro, é igual a Harper Island. Era só uma... Ah, ele já acabou, já eu não vi, eu parei no episódio 2, eu acho. O que vocês estão falando? Também. Crianças, o que vocês estão falando? Não. Uma série chamada Capital. Penso. Uma coisa meio ação. Vamos falar do projeto do Iago, que ele disse que podia falar. Ok. O projeto do que Iago é muito parecido com o Fé também, isso de passagem. É o quê? Fica quieto, não. O projeto do Iago é parecido com o projeto do Nando, é isso. Com o Porque outro, velho. As games do Madhouse abandonaram o fórum. É. Daí ele pegou a ideia. Isso daí é uma coisa muito triste, gente. Como é que não você faz fora? É? Ou tu fecha, mas não abandona. Porque, tipo, as pessoas entram lá e ficam esperando. Pô, é sacanagem. Tem, tipo, tem um monte, a gente vê um monte de fórum que não vai pra frente porque as pessoas não postam. Aí você vai lá e não cuida do fórum. Porra, o fórum que tem tudo pra ir pra frente. Então fecha. Ah, então fecha. A mesma coisa que fizeram com... A mesma coisa que fizeram com aquele outro fórum, We Are On The Same. É. É. A menina sumiu, desapareceu. Eu sei que ela fez outro fórum pouco tempo depois, com outro nome. Só reconheci porque, enfim. Foi. Não vou citar nomes porque não tenho provas concretas. É. Mas a mesma menina fez outro fórum e dizem que ele fechou do mesmo jeito. Porque ele foi abandonado depois de 11 anos. Ok. Você é pra você fazer o fórum e abandonar? Não faz, colega. Não faz, não procede. É. Arquiva a sua ideia, tá? Ai, o que mais agora? Ah, um recadinho, gente. Se vocês falarem comigo na MSN ou não responder vocês, não fica perguntando se eu tô aqui, porque eu não estou, eu não quero falar com você, tá bom? É óbvio. Pronto, falei. Desabafei, tava preso na minha garganta. É isso? Tinha mais coisa pra gente falar, mas eu não tô lembrando. É hora de dar tchau. Projetos, não? Tinha uns projetos pra falar, não. Mas aí tem um negócio de plágio complicado. É. Eu vou falar do meu fórum lá no próximo podcast, hein? Quando ela aprender a falar o nome dele. É, eu treino. Todo dia. Ou seja, anotar nunca. Num bloquinho. Poxa, vou acordar, entendeu? Vou ficar lendo pra ele. Vai gravar. Uma dica para as pessoas que fazem fóruns: não façam fóruns com nome complicado, porque a gente não vai falar dele se ele tiver um nome complicado. Ou então não, vai não falar, é assim, não. A gente cria um apelido. A gente vai falar. Ou então vai falar o nome errado mesmo, você ficar puto que a gente falou o nome errado, o problema é teu. Pois não xinga se você falar o nome errado. É, não xinga. Não é de propósito. E ficha, e não roubem nossos fotoplayers, porque a gente não gosta disso. Se você nos quer em algum fórum, não me deixe não só. Peguem a Megan Fox. Se você quer rodar cantando. Se você quer rodar cantando. Se você me quer, faça um Roberto. Se você quer que o seu fórum faça sucesso. Se você quer que o seu fórum faça sucesso, chama a gente. Chama a gente. Manda um MP. manda um tweet pra gente. E que deixa reservado. Deixa reservado. Deixa reservado. Meu conselho. E os outros vão. Exatamente. Não, os outros cuidado com os Chance Ferries e as Megas Fox da vida, porque senão, se eles já tiverem sido pegos, o seu fórum não vai bombar, porque nós não vamos pra lá. Não vamos. Nem eu, nem o Nando. Não vai proceder. Faça um Roberto para ser um shipper do meu personagem. Tá tudo certo. Ou então, Paul Weasley. Pode ser. O Weasley é sacanagem. Mas o Ian é meu, gente. Ou então, o Will Johnson. Que vai ter morte quem pegar. É verdade. Frank também. Pegar meu aranjão. Faça um serve pra mim que eu fico feliz. Enfim, vocês já sabem como proceder. Gente, por favor, mandem recado pro próximo episódio. Se você quiser mandar um beijo, se você quiser xingar alguém, não tem problema. De alguma dúvida. Mesmo se for pra xingar, é melhor você falar comigo. Mesmo pra xingar. Não, se for pra xingar, eu acho que é melhor falar comigo, chamem a Izzy. Pode mandar pra qualquer uma dessas contas aí que a Isadora vai colocar. Joga. Pra mim não, eu não quero. Manda pra mim de preferência, porque eu entro sempre e eu tô vendo as MPs. A Isadora Não tem minha mão. Tô culpada. Nós pedimos encarecidamente as pessoas mandem questões pra gente falar. Ou façam fórum pra gente anunciar. Vocês podem dar assuntos também pra gente falar. Se não der, a gente vai ficar falando da Copa do Mundo. Não vai. Não cair, vai monopolizar. Podcast, eu falo quão ruim foi o jogo do Brasil hoje. Né? Foi um jogo horrível. A única coisa que tem na Copa do Mundo é o Cristiano Ronaldo. Que Cristiano Ronaldo? Tomara que ele perca no próximo jogo da Espanha e vá pra casa. Ah, é verdade. Morra. Coitado, né? Gente, ele é tão bonitinho. Mas, enfim. Ele é mais bonito que Kaká. Mas enfim, causei polêmica. Então vai ser modelo, vai ser modelo. Quero jogar no futebol, vai ser modelo. Ah. Enfim. É isso. Mandem beijos, queijos, se vocês quiserem. Era dizer tchau, gente. Beijo, tchau. Gente. Tchau. Tchau. Foi isso. Foi um beijo. Beijos, adoro. Pode falar. Jones, vai tomar no cu. Só isso? Só isso? O movimento merece morrer. Mentira. Você traiu o movimento. É, pessoas traindo o movimento. Ai, um bicho!